Muito boa tarde. Começaria por cumprimentar, em primeiro lugar, a doutora Celeste Amaro, em representação da sua excelência, Sr. Ministro da Cultura, a nossa amiga, o nosso conselho, a doutora Isabel Damasceno, Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, seus vereadores, seus autarcas e, em particular, as coletividades do município de Albergaria, em especial as de São João de Louro e Frosos. Hoje é um dia especial para a Albergaria Sul, para a região da Albergaria Sul. E começaria por uns agradecimentos de quem construiu o projeto. Por arquiteto Eduardo, pelo chefe de divisão também das obras municipais, engenheiro Rui Gomes, na área de desporto e cultura, o professor Rui Lopes, a financeira, Dr. Miguel Castro, e do ambiente, a engenheira Ana Paula. Isto é um projeto feito na Câmara Municipal, só meia dúzia de projetos de especialidade que foram feitos fora da Câmara Municipal. Por isso, um orgulho da Câmara Municipal e do município de Albergaria Velha pela qualidade dos técnicos que nós temos no nosso município. Queria felicitar também, que ninguém ainda falou, o construtor desta obra, que coube à empresa Cunha e Barroso, a quem também queremos felicitar, tendo em consideração os problemas que esta obra teve, a complexidade, e tendo em consideração aquilo que não aconteceu em muitos projetos, conseguir levar o barco a bom porto. Felizmente, apesar de todas as complexidades socioeconómicas que nós vivemos, conseguimos levar o barco a bom porto. E isso deveu-se à colaboração deste construtor. Queria fazer um especial reconhecimento aos convidados. Doutora Isabel Damasceno, o município de Albergaria tem uma dívida de gratidão com a sua doutora. Os mais de 100 presidentes de Câmara da Região Centro têm, efetivamente, uma pessoa, um interlocutor, que conhece a realidade das dificuldades dos municípios. Não tivesse a senhora, doutora, ter sido uma grande presidente de Câmara para ter percepção das dificuldades que nós temos. De Albergaria, obrigado pela sua disponibilidade, pela sua ajuda, pela sua dedicação, pelo seu profissionalismo. Albergaria tem uma grande dívida de gratidão, assim, a quem eu peço uma grande salva de palmas. Queria agradecer ao anterior Executivo da Câmara Municipal, queria agradecer à Junta de Freguesia também, e um reconhecimento especial ao Dr. Rui Marques e ao Sr. Plácido. Começaram com a aquisição deste terreno em 89. Em 89, comprou-se primeiros terrenos e já havia um planeamento em termos de construir este edificado aqui à volta. Conseguimos ter um polo no centro da cidade de Albergaria, outro na Branca, e já houve, há 20 anos atrás, havia alguém que se preocupava em construir estas infraestruturas. Ou seja, o homem sonha e a obra nasce. Mas para nascer uma obra é preciso muito trabalho e muita dedicação. Por isso, desde o Dr. Rui Marques, o Sr. Plácido Silva, que em 89 adquiriu este terreno já com este propósito, e eu sei aquilo que o Sr. Presidente da Junta de São João de Louro temos falado, e vinha a falar com a Dra. Isabel Damasceno, também sei aquilo que falta aqui ao lado. Por isso, em termos de planeamento, é preciso planear. E houveram pessoas que há 20 anos atrás começaram esta obra. Por isso, a minha sentida homenagem ao Dr. Rui e ao Sr. Plácido por a aquisição destes terrenos. Com a aquisição destes terrenos é que foi possível hoje fazer esta obra. Terceira nota que é relevante. A importância deste equipamento. Toda a gente já disse a importância deste equipamento. Em primeiro lugar, a formação. Não tenho sombra de dúvida, não só pela qualidade das duas bandas e das coletividades culturais, e não só culturais, que nós temos no nosso município, em particular na região sul do nosso município, não tenho sombra de dúvidas que, além dos excelentes profissionais que têm sido as duas bandas, com este equipamento, mais elementos sairão da parte sul do nosso município. É na formação que há a evolução de qualquer país, qualquer região. E é com equipamentos, com esta oferta, que nós poderemos sair e contar com novos profissionais e com pessoas que vão dar provas pelo país e fora do país. Uma segunda nota. A qualidade das coletividades que nós temos nesta parte sul do nosso município. As duas bandas são uma referência. São bandas não só pela idade, mas pela representatividade que têm feito no nosso país, pelas atuações que têm feito, pelos alunos que têm saído, pelos excelentes professores que os elementos desta banda têm feito, pelos maestros que têm passado por aqui, Não tenho sombra de dúvida que com este equipamento ainda iremos melhorar essa qualidade das nossas vendas. Uma terceira nota, como eu sou uma pessoa otimista por natureza, eu entendo que este equipamento que estamos a inaugurar hoje está num ponto central. Não é só para o local da freguesia de São João de Louro. Este é um equipamento para a região sul do concelho. É um equipamento que vai captar público, tanto a Águeda como a Aveiro. E eu não tenho sombra de dúvidas que este equipamento vai ser potenciado não só pela população de Baixo Corvo, mas tendo em consideração a proximidade, e estamos no meio da Águeda e Aveiro, que muita população, como acontece hoje na piscina já, muita população fora da albergaria irá utilizar este equipamento. Venham a todos, parabéns a todas as pessoas que começaram este projeto. A criança vai começar a gatinhar, e não temos sobre dúvida que irá caminhar, porque temos infraestrutura suficiente para criar bem a criança. Terminaria, viva a cultura e a albergaria, viva a albergaria de cultura. Parabéns a todos.